Quadras de música. Música. Hakuna Matata. É tão fácil dizer. Hakuna Matata. Se vais perceber. Os teus problemas. Ouve, quando ele era pequenino. Quando eu era pequenino. Que bonito. Obrigado. Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Via toda a gente virar as costas ao vento. Quis mudar de nome. Que tal o teu nome? Eu não era fraco. Durante este teste. Quando eu dava o... Ei, Pumba, não há frente às crianças. Oh, desculpa. Hakuna Matata. É tão fácil dizer. Hakuna Matata. Se vais perceber. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 169ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quadras voltam a ser essencialmente infantis. Ao longo do mês de junho, assinalamos, de uma forma de veras singela, o Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho. Serão 4 emissões, preenchidas com sons que completam as delícias dos mais novos, e não só. Hoje, teremos a terceira e última emissão, inserida numa sequência repleta de canções retiradas de produções Walt Disney. Todas elas cantadas em língua portuguesa. Iniciamos com um trio muito famoso na película O Rei Leão. Simba conhece Timon e Pumba, que ensinam o felino a descontrair em Hakuna Matata. Na película Hércules, um grupo feminino de musas, deusas da arte e proclamadoras de heróis, de acordo com a descrição das próprias protagonistas, canta A Verdade a Nu. Passaram anos luz, que aqui corria um dia sem cor, que andavam cá gigantes rudes, titãs do terror. Era um solo mau e os nossos pés andavam cá sempre, fugindo ao caos e a monstros da loucura. Mais de mil diz, miúda! Todas que chegas, eu te raio pela mão. Fechou os monstros na prisão. Trancou e lá do céu sobre todos sossegar. E muito novo o mundo avançou. Contá-lo é mais uma prova. É verdade, no mundo limpo tudo

beleza! E eu digo abracadabra, dividi! E agora tudo vai sumir! Então não fique bom e aberto, estou aqui só pra te atender! Sou um grande gênio, diplomado, o que quiser é só você dizer! Estou ansioso para usar o meu poder, é só pra isso que eu aqui estou! E dessa lista quilométrica, espregue a lâmpada e verá quem sou eu! Pode falar, senhor, seus desejos para mim, peça que eu faço! Seu ricaço! Você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo, nunca teve amigo, você nunca teve amigo! A Dama e o Vagabundo protagoniza uma noite romântica, um ambiente de apaixonados na melodia La Bella Notte. Pois hoje o luar tem brilho evocar, ilumina a bella notte. Brilha sem mais seu olhar. Ilumina a bella notte. O raiar das estrelas deve dar, vai te envolver. E então o romance de amor e da noite que vai nascer. Reflete o luar da bella notte. Ariel é a personagem principal do filme A Pequena Sereia, no qual o caranguejo Sebastião tenta convencer Ariel a não mudar as suas residência e rotina diária para a superfície. Sebastião demonstra os benefícios de viver aqui no mar. Querer o que não é nosso, não dá para ser feliz. Não queiras ir lá pra cima, vê bem sou eu quem o diz. Olha o mundo em teu redor, aqui no fundo do mar. Tanta coisa e tanta cor, mas que mais vais tu desejar? Aqui no mar, aqui no mar, é melhor cá, é pior lá, posso jurar. Pra além do mar a vida é má, escravatura é o que há. Nós flutuamos o tempo todo aqui no mar. No mar todos estão contentes, a nossa vida é brincar. Na terra é bem diferente, servimos só pra fritar. Às vezes no aquário não tem muito o que saber. Se sou bom pelo contrário, é a mim que vai comer. Oh não, aqui no mar, aqui no mar, não somos fritos nem nos cozinham em fricassé. Fazemos parte do seu rol, mandam-nos sempre o anzol. Eu bem vos digo, cá não há frigo aqui no mar. Aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar, dá boa vida nasce a batida, canto pra ti. Até a raia e o estujão virão tocar uma canção. Tudo a tocar, tudo a dançar aqui no mar. É flauta sem pauta, é carpa com arco, baixa compasso. Dão sons fatais, dão ais os metais. A tuba derruba e este é o Duque do Sol. A raia faz pois então percussão. A truta é biruta, mas canta rock. Mesmo o salmão vai na sua mão. E este aqui sofreu! As castanholas não são tão tolas aqui no mar, ha-ha! E uma lesma traz outra lesma aqui no mar. O caracol não usa cascola. Pocahontas traz ao espectador cores do vento, viagens pelo rio, pela natureza, mas também um ambiente de guerra. É a altura de pegarem armas e atacar os indígenas, retratados na próxima canção como bárbaros. O que é que estão à espera destes pagãos abjetos? Para raças tão diversas é a paga. E se eles têm pão vermelha, só são bons para a grelha. São vermes, digo mais, coxada. São bárbaros, bárbaros, quase não são gente. Bárbaros, bárbaros, estamos para a guerra. Não são como eu ou tu, devem ser Belzebu. E ouço os tambores rufar. São bárbaros, bárbaros, quase não são gente. Ouço os tambores rufar. Era o que eu temia. Os brancos são diabos. Ganância todo em que sabem pensar. Por trás da palidez escondem surdidez. Serão capazes de sangrar. São bárbaros, bárbaros, quase não são gente. Bárbaros, bárbaros, vamos para a guerra. São diferentes de nós, são de uma raça atroz. Pois os tambores rufar. São bárbaros, bárbaros, vamos a cabo deste. Pois os tambores rufar. Matem-nos na hora. Bárbaros, bárbaros, andem, vamos lá embora. Bárbaros, bárbaros, quase não são gente. Kira planeia a vingança de Scar contra Simba através do menino Kovu. Em O Rei Leão 2, O Reino de Simba, as vozes de Fernanda Lapa e Simone de Oliveira transmitem os pensamentos de Zira em Hei de Me Vingar. Dorme, lindo povo, aqui ficarei. Tu vais ser um matulão, vais ser, pois, um rei. Boa noite, doce príncipe. Amanhã vais começar a treinar a sério. Sou, portanto, um domicílio vulnerável a tremer, pois eu tenho um inimigo e fico a ferver. Mas ainda há esperança, pois as coisas vão mudar. Vai haver uma vingança, só assim vou descansar. Simba, um dia tu vais ver a tua filha sofrer. As lágrimas vão amargar, hei de me vingar. Sei que tudo é passado, mas não esqueço a dor que tive. Não está nada acabado. Não sei como convive. A caçada vai ser boa. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias dedicadas essencialmente às crianças. Ao longo do mês de junho, continuaremos a lembrar o Dia Mundial da Criança, assinalado no dia 1. Falta apenas uma emissão, preenchida exclusivamente com sons que completam as delícias dos mais novos e não só. Hoje, de novo, tivemos como banda sonora canções retiradas de produções Walt Disney, todas elas cantadas em língua portuguesa. Uma generosa oferta de uma dupla de irmãs, amigas da Rádio Antena Web, que forneceram os discos compactos em causa. Não poderia deixar de registar o nosso agradecimento. Iremos encerrar a sequência Disney com uma referência ao mesmo filme que deu início a este processo. O Rei Leão está prestes a morrer. Scar, centrado na sua ambição de chegar ao trono, planeia com as amigas hienas a morte de Mufasa, seu irmão. Fiquemos com Serei Rei. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu sei que a tua inteligência nunca foi nem será generosa, mas prestem atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Prestem atenção, concentrem-se, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e a razão para ficarem contentes, preparados para terem boa vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. A vossa presença terá recompensa quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que parem. Preparados? Preparados? Estamos preparados. Para quê? Para a morte do rei. Já doente? Não, vamos matá-lo. E ao Simba também. Que grande ideia! Para que serve o rei? Abaixo o rei! Lá, lá, lá, lá, lá. Idiotas, haverá um rei! Mas tu disseste... Eu serei rei! Sirvam-me! E nunca mais terão fome outra vez! Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! O rei é um bom camarada e o povo vai logo adorar. Vocês que serão mais amadas farão tudo o que eu mandar. Vou distribuir prémios caros aos que confiem em mim, mas quero deixar muito claro: não vão comer nada sem mim! Preparemos o clima deste século! Preparemos o palco mais baixo! Bem premeditado e bem calculado, e um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo, por isso eu luto pelo trono que terá que ser meu. Nem Mufasa, nem Simba, mas eu serei.